2231, boa noite, aguarda o instante, cópia, prepara, momo, transição da TAP. No pátio 3, autorizado, chama táxi. S05, solo 140, livre direito, chama solo em 121, deixa só 1. 211, é. Na 97, boa noite, número 2 para a cópia. Aguarda um instante. Poderia adiantar a saída? Afirmo, saída da El Leda Irumi. Da El Leda Irumi, obrigado. Rota do plano, nível 160. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição VATAP, aciona 5574, controle 119 do sinal 8. Autorizado 1-0 para a barreira, decola da 1-0, esquerda, Momo VATAP, 5574, correto, na remota 3, o chame pronto. Momo 705, boa noite. Segue via Alfa Juliette, portão 241. Ok, portão 241 via Alfa Juliette 2, autorizado táxi, reporta para ingresso no pátio principal, ajuste no 013. 705. Pela 705, da passagem ao ATR, o mesmo vai seguir até o ponto de espera. Da passagem ao ATR, 705. Do 712, segue via parte 1 no índio até o ponto de espera. Ponto de espera, turno 118, desse 95, ajuste no 013, bom voo. Posição 705, após o mesmo Juliette, portão 2, parte 1. Portão 2, parte 1, 705. Portão 3197, pronto, qualquer? Prossiga. 3197, autorizado Galeão, via Alta Novembro 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Lisa, após Irumi, aciona 5115, controle 119, decimal 8. Ativa, autorizado, Galeão, 360 da 10, da El, Lisa, Irumi, após Alta Novembro 87, com Icono 115, transforme 198, é o controle Salvador. 3197, protegendo correto, reporta quando pronto. Assim que possível, consigo fazer na prova do de Mótiva para o Sané 29? Mantenha a saída, guarde. Guarda. Azul 2712, contato radar, via para MG 170, saída Conde. Só perfil da Conde para 170, 2712. Lima Vicente, autorizado e chama táxi. Prossiga. Autoriza para o destino? Mantenha ainda a Conde, aguarde autorização. Pode andar, 2712. Lima 258, chama em Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, alterna 249. Juno 197, autorizado táxi via Índia até Pontosfera, Pontosfera Torre 1182-195, ajuste na 013, morro. 1013, vai via Índia 2954, uma boa semana. Galeão, nível 3, Galeão 5, boa noite. Autorizado Galeão, via pelo Venga 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue prefixo saída da El, Leda após Irumi. Aciona 5131, controle 119-8. Direita, aí você dá aí e Irumi, a pelo menos 857-45131 e o controle 119-8. 705, tudo realmente correto, me deixa, reporta para você. Boa noite, Confins, 360, Bruno Cobre. Pela 099, autorizado Confins, via Pesolivizona, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfeito saída Arbor Elefa, aciona 5125, controle 119-8. Pelo 099, tudo remoto correto no 4, e em pronta. Oi, Salvador, boa noite, Alta 3197, com espera que está pronto. Alta 3197, livre NA e decola 190, vento 160 graus 071. Aí decola da 10, Alta 3197. 7, decolada 2200, chama controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Boa noite, é o K3197. K3197, contato radar, sua para amigo 360, perfil 10. 360 no perfil da Dael 31197, podemos lá direto, Dael? Pós-2000 está autorizado. Pós-2000 da EL 3197. Dessa via, 2000 pés, Senegal, na 013, autorizado para a ALS, informe estabilizado. 2003, na estabilidade, boa noite, né? Na remota 3, autorizando, chama táxi. Azul 2712, controle. Prossiga. Azul 2712, serviço radar encerrado, posição Conte. Mantenha a segurança 1970, chame Aracaju 1203. Ok, eu quero que a gente seja feito, obrigado. Entre 197, chame Recife 251, altona 13325. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o topo de espera. Lá torre 118 de Simão 95, ajuste no 013, meu Deus. Ele é 76, 1866. 1866, complexo Chame Torres, 1895. 2295, 866. Torres Salvador, 1866. 3 milhas de externo, baixo de Salvador, boa noite. Boa noite, Gol 1866. Livre pouso, 1901, 160 graus, 09, correção 08. Livre pouso, 1866. 2831, rapaz, o rapaz do tráfego nacional ali, mantém 1-0. Rapaz do tráfego ali, mantém. Comerciante Campinas, 320, 1099, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, do Sumano de 5, ajuste na 013, morro. Direita, só 211, boa noite, 96, boa noite, segue via Alfa, repórter aqui da Juliette. Alfa, repórter aqui da Juliette, boa noite, 96. 2231, livre de colégio, piscina 0, vento 160, 0 graus, 0 menos. Livre de colégio, 2231. Juliette, portão 4, Patiú. Ah, Juliette, posição 4, boa noite, Nenê. 1705, assim que o bonde da companhia parqueia no lixo, posição no 4, coordena com a equipe de sol, chama táxi. Não, copiei, não pode prosseguir. Assim que o bonde da companhia parqueia no portão 4, coordena com a equipe de sol, chama táxi. Ok. Colado 1-5-2-1. Obrigado. Sereno 2-2-3-1, transfere, boa. Sereno 2-2-3-1, contato radar na decolagem, subo para nível 160, saída Momo, após 2 mil pés, direto Momo. 160 na Momo, após 2 mil, direto Momo. Está livre da restrição, 2-2-3-1. Sim, Matheus, sobe para o 160. 099, decoladas 19, chama controle 199 do Sol 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, Gol 10 mais 9, decola 2000 na Arbor Elephant. Gol 099, contato radar na decolagem, subo para nível 3620, após 2000 pés elétrica. Faz 2000 Elephant, 10 mais 9. No 705, 145 a bordo, 4 horas e 16, alterna Brasília. 705, autorizado táxi de Índia até o ponto de espera, no ponto de espera Torre 118 do Sistema 95, ajuste no 014, na volta. Ok, 1014, né? 2895, no 704, obrigado. 1099, está presente Tozop. É, Tozop. Afirmativo, Tango, Oscar, Serra, Oscar, Papá. Gente, voa Tozop. Boa noite, voo no 705, ponto espera 110. No 705, livraria e decolapso no 0, vento 140 graus, 08. Livraria e decolapso, voo no 705. 1099, chama Centro Recife em 128, decimal 8, Atena 126, decimal 0. 6820, obrigado, uma boa noite. Boa. Decolado 26, chama controle 1, 9, 8, bom voo. 198, uma boa noite. Atualho Salvador 1-9705, dá voo. 705, contato radar na decolagem, subo para nível 360, direto letra. Tá presente direto letra, acendendo para o 3620. 705 705 da Gol. Ele sempre resiste agora em 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 25 1, 33 25. Eu sempre solicitou que acionasse o código 5174. 5174, 2231. 2231, dá presente, chama o centro Recife em 128.8, até na 126.0.